Calma, eu achei, bicho, entourado aí o filme ajudar. Mas é graças a Deus, né, que a gente traz essa nossa forma de ver e o senhor consegue esclarecer. Veio, não tô aqui escarrechando ninguém, não me comprometa. Olha lá. O negro só veio falhar, o filho tá perguntando. É um contínuo. Seus copos já fala quem você é. Então não adianta se fazer de santinho virar pirueta aqui, por exemplo. Ah, eu vou ser santo, eu vou trabalhar só com Metraton, que é o anjo, em algumas crenças, diz que é o mais próximo de Deus. É, Eu vou Metatron. ser santo, eu vou trabalhar com Preto Velho, só chefe de legião. Eu sou santo, eu vou trabalhar com Exu tronado, espadado, coroado, Nossa. não tem gente, não, pros coitados de Exu. Entende, filho? Não é bem assim que funciona, não. Vixe? Não é bem assim, mesmo. Vixe Maria. Agora, embaixador da paz, no sentido não só espiritual, mas no sentido verdadeiro da palavra, primeiro lugar, ele pode até nascer no Brasil, na China, em qualquer outro país, mas no momento que ele é o embaixador da paz, ele perde a sua referência de pernoscificação. Ele não perde a sua personalidade. Mas ele não pode, isso é uma questão de lógica, de amar, entende? Ele não pode ficar dando pitaca porque está errado, porque está certo. Ele tem que ser o embaixador da paz. Então, até nas palavras, não só nisso, mas nas conotações verídicas em ação, em expressão, no aqui, no agora, da terceira dimensão que os filhos dão, são muito de se pensar. Vai não tá dizendo que não tem embaixador da paz. O velho tá pulando muita coisa porque tem outras coisas para nós falhar. Tá bom, Por isso que eu isso. digo, não existe gente burra. Nossa. Existe gente conveniente. Diferente. Né, Jeff? E Nossa. egoísta. Então, eu não tenho, como se diz na Terra, uma varinha de condão para obrigar o médium a se expressar de uma forma e autenticidade que ele não é. Entende, meu filho? Sim. Então, quem inibe a espiritualidade de haver a manifesto de uma forma mais declarada, assim, é os próprios filhos. Eu posso lhe dizer que, olha, filho, teve uma entidade que já falou isso aí pro filho que gavou aí, pensamento negativo e as palavras bonitas, ou melhor, as palavras bonitas com o que os filhos que falam bonito nutrem, se for negativo, fede que nem batata podre. Sabe batata podre? Sim, sei. É, o cheiro é um pouquinho pior, viu, meu filho? Nossa. Aí nós temos que aguentar isso por quê? Quem me obriga a isso? Ninguém. E não é pelo cheiro, não. Mas dá um repúdio, não dá aderência. Nossa. Não que o preto velho é perfumado, mas é uma questão de vibração. Vocês não estudam tanto vibração? É. Sintonia. E se eu forçar, eu estou sendo o quê? Mal educado. Eu estou agredindo o médium. E nenhuma entidade agride o médium. Entendi. Entende, meu? Sim. Aí vem aqueles filhos muitas vezes que, ah, mas comecei minha mediunidade, eu tinha convulsão, me jogava para cima, me jogava para o lado. Tudo inicia no plano astral. Se tudo inicia no plano astral, ou noutra dimensão, que é a quarta, como vocês dizem, as adaptações precisam ser feitas. Então, quando os médiums fazem isso, muitas vezes os primeiros processos, quando o médium tem essas mediunidades, alguns chamam de contubada, alguns chamam de contubada. É os processos medianímicos que está limpando os reflexos condicionados de outra vida do filho, na grande maioria das vezes, para depois o filho realmente incorporar um caboclo que é luz, como a luz do amar do filho, para praticar caridade para as pessoas. Pergunta para os médicos que já tiveram mediunidade assim e hoje são pai de santo, como eles trabalham muito bem, obrigado, e o comércio foi complicado. Só que a maioria acha que quem incorporava era o caboclo brabo. Não tem caboclo babo nada. Nossa. Era o médium que era chucro consigo mesmo, médium. E com todo respeito, não está mais havendo necessidade. É como nós dizemos, oi, ai, eles querem que nós incorporamos neles, mas eles nem incorporam eles mesmos. Eita. É mesmo, meu filho. Nós dizemos assim. Vamos tirar ponto para Pai Benedito das Almas. As petajéias tá tudo aí. Pensa, meu pai. Bem divertido, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. É de Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Me parece que... Aí não se aparece, viu, meu filho? O Vé já tá dando vários de exemplo. Claro. Tem chá, é tão gostoso, não dó. E se doer, tem algo errado, viu, meu filho? É, é verdade. Mas assim, se viemos já do mundo espiritual com a programação da mediunidade, por que é necessário desenvolver, então, a mediunidade? Tem desde que é necessário desenvolver. Olha lá. A palavra desenvolver... Olha, filho, é muito engraçado, viu, filho? Uma vez o nego velho foi chorindo, Palmoira. É muito engraçado. E quando eu digo engraçado, eu não estou subestimando a não, voz. Não, É gostoso esse DVD, esse ping-pong, né? A gente faz? É, e assim mesmo, ping-pong. Então, meu filho, desenvolver mediunidade é uma forma de se auto-esclarecer em si mesmo, como Deus divino da sua própria vida. Por mais que muitas vezes, até este nego já diz, neste mesmo medianeiro, porque é assim que as pessoas entendem, como é um pagamento kármico. Muitas vezes este nego diz, e diz agora para os filhos que estão ouvindo, que mediunidade é chibatada, não é selo, não é medalhão no peito de superioridade. Ah. Mediunidade é chibatada. Só que quem bate a chibata é você mesmo. Então a mediunidade não deixa de ser uma ferramenta que a consciência mor da terceira e quarta dimensão chamada amor, nos oferece como sua suposta criação, né? Um modo de nós nos diferenciarmos, não como melhores, mas nos aprimorarmos para melhor. Dentro desta mesma realidade, para nós mesmos, dentro de um caráter, dentro de uma ética, de novo falando disso, mais universalizada, ao ponto de dizer, olha, você quer comer carne? Coma, faz mal. Aí o outro diz, ah, mas eu gosto, então como. Eu vou comer minha folha, ponto. É. Então fica aí levantando bandeira, vai, repete, os animais já prestaram o que tinham que prestar com seus corpos. Realmente, algumas coisas na alimentação têm que ser mudadas. Tá claro isso, meu filho? Sim, senhor. Mas eu digo, não ficar levantando bandeira em algumas casas que se dizem iniciáticas, evoluídas, em dizer que quem come carne não é evoluído. Ah. Véio, não está falando da carne, véio, está falando em si das expressões. Isso é uma ofensa, que é isso, meu filho? Ou vamos dar um exemplo mais simples. O Exu que bebe e fuma é inferior. O Exu que não bebe, não fuma, é superior. Quem diz? Você está entendendo, meu? É, claro, claro. A minha vela dourada é melhor do que a tua que é branca. Quem diz? Está dando vários exemplos hojinho. Gente, tem que dar exemplo hojinho, né? Pois feio, né? É, precisa. E machinho pode machucar alguns. Mas fazer o que, né, meu filho? Deus abençoe a todos. A todos. Sim. Então, meu filho, é isso que o negro tem para dizer sobre isso. De uma forma mais universalizada, é nesse contexto em si. A mediunidade não é castigo. Quando o nego diz chibata, é no sentido de se auto-esclarecer para si mesmo, como Deus da sua vida. Meu filho, ninguém muda a sua vida. Não existe doutrina, não existe religião que muda a sua vida a não ser vivê-la. Dignamente. Nossa. E quem assim não acredita, não se preocupe, tem muita encarnação para frente. Nossa. É, gente. Mas não é castigo, não, é oportunidade de perceber um Deus. Tá certo, tá certo. Mas olha, se eu não preciso desenvolver a mediunidade, ou a pessoa que chegou no terreiro de Umbanda, por que então, que a hora que ela já chega lá, não incorpora? Mas é feio. O filho tá pedindo pra nega abrir a boca, né, filho? Então a boca cheira aberta. Mas eu sou bocão, mas já deixa coisa de velho. Vai lá. Então, meu filho, não tem não só num terreiro de Umbanda, mas aonde há o manifesto espiritual, desenvolver a mediunidade é desenvolver o seu senso original. O que é senso? É como eu vejo, percebo, entendo. É o convir, é o intuir as coisas. É como eu tenho como realidade, e eu dentro desta realidade para me realizar e proferir realizações. Isso é consenso consigo mesmo. Por isso que precisa de uma espécie sistemática, de uma doutrina ritualística ou de uma doutrina filosófica para o filho se enxergar além dos ossos, da carne e do físico. Deu, é ponto, é isso, vai, simplificou. Agora, se os filhos quiserem firula, me perdoe, vai ficar devendo que o velho é ignorante. Não, não. Então, preto velho Benedetto, é necessário desenvolver a mediunidade falando como os filhos entendem, não desfazendo do que eu falei? Claro. Sim, mas dentro do conceito que eu acabei de falar. Claro, claro. Entende, meu filho? Sim. Já pensou, o filho tá aqui, esqueceu um monte de coisa de vida passada, né? E o gibizinho que assinou lá em cima. Lá em cima o velho tá falando simbolicamente, é no plano astral. Tá. Não que tenha que assinar, mas ficou registrado. Uhum. Entende, meu filho? Sim, sim. Aí o filho vem e começa a sentir um monte de coisa que a mão não explica. Que o colégio não explica. O que que vocês têm que fazer? O que que uma entidade de luz vai falar, um Benedito, das almas e outros Benedito, como Pai Joaquim, Pai Tomé, Caboclo Sete Frecha, Vovó Maria Conga, ou os caboclos dos filhos, ou os mentores dos filhos, ou Jesus, ou os da sete linha que os filhos conhecem. O que que eles vão falar? Filho, você precisa desenvolver sua mediunidade. Então, é um modo de se expressar, mas em essência pura, foge um pouquinho da nossa realidade. Claro. Deus, ou o todo, já lhe coloca grandiosidades dentro de você. Deus não é miserável. Deus não é miserável. O ser humano não é um miserável. Miserável no sentido não físico. No sentido de energia. Deus é pura luz, nós somos luz. Então vocês são deuses. Deuses divinos. Mas precisa ter toda uma corrente. Vocês precisam ver. Vocês precisam sentir. Faz parte, meu filho. Faz parte. Você entende? É. Preto velho, tem como eu desenvolver minha mediunidade sem corrente de Umbanda? Posso falar isso? Pode, pode falar. Posso, médio, já? Pode falar. Faz essa caridade pro Neco? Vai lá. Vai estar tá deixando pra mexer respirar. Tô bem canto já. Pode falar, pode. Então, quer que acontece? Pode, preto velho. Um médio de Umbanda fazer isso? Ou médio espírita? Aí depende muito dos compromissos que ele assumiu antes de vir. Mas mesmo com compromissos, nenhuma entidade de luz que não é ignorante no sentido de ser, vamos dizer, grosseira com o médium, de querer obrigá-lo a seguir algo que ele não quer. Vai permitir que o grande terreiro, vida, e que a grande doutrina, convivência, faça a jus do seu trabalho. E ele vai ter como palco, o mentor da manifesto no médium, as inspirações. E o trabalho dos dois vai ser a manifestação dessa pessoa através do que ela é em vida. Não do que supostamente ela escreve ou do que supostamente ela fala. Isso não prova porcaria nenhuma. É o que você é que ensina algo. O que você fala, o que você escreve é muito relativo nos médios hoje. Em todos os médios hoje. Porque é bonito escrever um monte de livro e depois deixar embora para outro lugar e espancar a mulher em casa, trair a esposa. É bonito dar uma palestra lindíssima numa casa espírita incorporado com o Dr. Bezerra de Menezes, de verdade, e depois ir embora e, como se diz na terra, dar dinheiro para traficante. Nossa. Que bonito, né, filho? Ixi. Então é como você é. Este e isto é a maior doutrina que existe, é a vida. Não tem outra. Quem disser que tem outra, aí me avise, porque eu tô atajado. Mas eu quero evoluir nessa outra, porque eu desconheço, viu? Então é necessário ainda ter esses mecanismos, como ainda é necessário, por mais que o nego está falhando através desse apaieio, ainda é um médio, ainda há de ver eu falar, olha meu filho, olha minha filha, desenvolve a tua habilidade, é preciso. O velho não está sendo hipócrita, não. Não, não, não. O velho só está sendo o quê? Respeitoso com a consciência daquela pessoa. Realista. Entende? Perfeito, realista. Vai. Não deixa de ser, entende, meu filho? Porque se eu for o contrário, eu vou agredi-la. Que isso? Ainda, por exemplo, pensa comigo. Tem aquela coisa, já escreveram os livros sobre isso, né? Que o velho trabalha muito no astral, medujando vários médios e várias linhas. De dizer assim, médio Kardec entra no terreiro e se sente mal. Médio de Umbanda trabalha nas duas linhas. Realmente, o médio de Kardec, alguns se sentem mal, não é porque é pesado, porque é mais forte, não. Mas faz parte do quê? De toda uma egrégora consciencial do médio. Ele já se autossugestiona que o terreiro é pesado, que lá o bicho é pra capar. Né? É assim que você se expressa? É assim mesmo. Então... Bom, ainda os filhos ficam brigando se Exu é samaritano, se é lancheiro de Maria, se ele é, como se diz, amparador, se ele é Exu, Exu mesmo. Falo dos Exus no sentido desencarnados, não da energia Exu, entende, filho? Ou se ele é guardião, ainda eles ficam nessa hipocrisia, nessa briguinha besta. Nossa. Besta, vai, repete, besta. Sim. Quem não tem o teu nome. Porque se não for besta, quer dizer que os outros que você não acredita com o mesmo nome não é nada? É, quer dizer que a fé e a crença do outro não vale nada? Que isso. Você está entendendo, meu? Tô entendendo. Então, olha, tem que mais é cada um cuidar do seu jardim, porque a grama está bem crescida e cheia de espinho. Eita. Agora... E pode ficar seu próprio espinho, né? É. Então, é... O desenvolvimento da mediunidade é a desassociação com o condicionamento cultural. Olha, meu filho, se o velho falar mal do condicionamento cultural, vai estar sendo estúpido com o vai mexer. Então, as palavras têm muito poder, nós temos que ter, pelo menos, cuidado de como expressá-las, né, filho? O gaúcho, o jabão baixo, já todos paramentos, talvez daqui a 1000 anos continue, particularmente o negro acha lindo e bonito. Em alguns lugares do Nordeste são outras roupas. Isso é cultural, é bonito, meu filho. O velho está falando espiritualmente no sentido mediônico. Os sofismos. Ah, entendi. Entende? Isso já está demais. Agora, a cultura do tambor afro é maravilhosa. Se vestir todo de branco, que coisa ainda. Fazer o evangelho e fazer uma palestra bonita, que coisa famosa, né, filho? Você entende o que o nego está dizendo? Sim, sim, senhor. Há uma diferença. O nego não está falando que deve ser abolido tudo isso. Então tem que ter muito cuidado que nós falhamos. Porque os filhos da terra são ansiosos por si mesmos. E eles querem ouvir aquilo que o seu coração já tem certeza absoluta. Mas precisa ouvir. Talvez por uma entidade, talvez por uma pessoa, que ele não só veja, mas que ele contemple, porque assim ele vai se auto-admirar e se perceber melhor como dono e Deus da sua própria vida. Você entendeu? Estou usando a psicologia hoje. Oh, sim, estou vendo mesmo. Mas, depois eu fico e escuto isso, penso, e digo, eu não está filosofando, mas que eu brinco assim, o nego está vibrando hoje, o filho gosta de número, 73% neste médio. Ele está bem vendo assim como se ele estivesse dentro de um ovo dourado. Simplicamente a luz é dourada pela consciência dele e ele não tem controle nenhum dos movimentos. Nossa. Mas ele escuta algumas coisas que eu falo e de vez em quando ouve como se fosse um zumbinho de abelha. Assim que funciona com o Ney. E isso prova alguma coisa, Benedito? Aí vem aquela palavra ainda. Porcaria nenhuma. Pode ser um obsessor, pode ser um quinhumba, pode ser o seu Edson fingindo. Os filhos pensam o que quiser. Eu estou falando pro coração dos filhos, não é só pro xerife. Certo. À vontade, meu filho. Então, se a pessoa é consciente ou semiconsciente, vocês não podem, por caridade, se ela pedir, quiser, fazer com que ela, esse 73% suba pelo menos para 90%? Meu feio, se eu fizer isso, o velho vai usar umas palavras um pouco pejadas, não é para lhe ofender. Não, pode, pode falar. E também não é para ofender quem ouve, mas é para meio que chocar. A entidade que fazia isso está sendo um idiota. Um besta. Por quê? Porque isso não é caridade. Mas se a pessoa está pedindo... Isso não é caridade. Não é caridade nenhuma. E a pessoa que pede muito isso, que não é idiota, que não é besta. Estou falando da entidade que faz. Tá. A pessoa que pede, ela está sendo equivocada com a essência espiritual da linha que segue. Igual as crianças. Igual as crianças. Não, olha, nem diga igual as crianças, que as crianças é pura. E essa pessoa é pretensiosa, é diferente. Psicologicamente é pretensiosa, isso é ego puro. E egoísmo também. É querer se destacar. Pense, meu filho. É querer botar a roupa de peito velho. Mas... querer que o peito velho faz bonito. Meu filho. O melhor galho de arruda que um preto velho pode usar é o acalento das suas mãos pela sua própria consciência num filho que necessita, seja quem for. Olha. Uma defumação poderosa é o teu passe de sopro vindo dos teus pulmões, mas sendo ampliado por toda a inteligência fisiológica das tuas células ao amor ao próximo, num leproso ou numa pessoa doente. Esta defumação é perfeita. Um dia os filhos vão entender. Aí vem de novo. Peito velho, está desfazendo do galho de arruda, está desfazendo a defumação? Não. Eu estou respondendo a sua pergunta. É. Cabe a fé. Olha a diferença. O filho que realmente tem fé na Umbanda. Vamos falar da Umbanda? Vamos. Então vamos falar, não. Deixa eu tomar só um goinho de café, Jefe. Toma. Eu também sou filho de Deus, né, filho? Agora, isso. Aí você toma café por... Espírito tomando café é boa? Porque eu gosto. Ué, mas não tem Exu que toma cachaça? Tem. Não tem médico aí na casa de espírito que toma um copo d'água com algumas cheiro de roja, cheiro de coisa? Por que eu não posso tomar? Pode, Chico? Mas que efeito tem isso? Ah, meu Jefe, eu estou desacelerando os chakras inferiores deste filho e os processos psíquicos dele não me atrapalhar nas mensagens. Alá. Não é porque o peito velho tem desejo de tomar café. É isso que... Mas se eu disser que a sensação é boa. Lógico. Eu não sou hipócrita, viu, meu filho? Não. Chega de hipocrisia, mas existe toda uma magia. É. Então, meu filho, falando de Umbanda, que é bem interessante. Bem interessante. Olha só como funciona a coisa. Digamos que o Jefe foi num terreiro. Olha a diferença de fé e crença. Isso é por os umbandistas. É uma mensagem de Benedito. Aí o filho tem um apreço por vovó Maria Congo, Benedito, ou pelo mentor que o filho queira denominar. Peço perdão se eu dei alguns nomes aí, mas é por... Seja quem for, estou desfazendo de ninguém, a entidade sabe disso. Tá. É uma referência, né, filho? Isso. É uma correlação. Aí o filho viaja para outro lugar e vai num terreiro e vê uma pessoa. Mas o filho não se afiniza com aquela pessoa, mas naquele lugar tem a mesma entidade. Não o mesmo espírito, mas a mesma entidade da mesma corrente, de um Benedito e de uma vovó Maracó. O filho simplesmente não vai tomar passe. E ele perde a oportunidade de receber não só um passe, mas um acalento. E talvez até uma mensagem que pode ajudar a sua vida em todos os aspectos. Isso é fé ou é crença? Isso é crença. Crença. Porque quem tem fé, mesmo, mas de verdade, em primeiro lugar, Benedito, vovó Maria Coga, não sei se manifestar em ninguém. Ele já está no teu iado. Porque fé é como amar incondicionalmente. E se você tiver fé, você fecha os olhos e diz, vai, ei, nosso Senhor, que Benedito de Aruanda, vovó Maria Conga, caboclo, peito velho, Exu, marinheiro, baiano, chigano, possa abrir meus caminhos, lá vai estar. Porque se for o contrário, não deixa de ser como vocês se tratam aqui, através de favorzinhos, através de barganhinhas. Se você não me adora, eu não estou contigo. O que, que é isso? Que é isso, meu filho? Nossa. Pensa nisso, é que os filhos não querem pensar nessas coisas, né, filho? É. Né? Pra que pensar, né? Responsa. Como você deixa? A gente daí... Não pode repetir a palavra responsa? Responsa. É responsabilidade, é isso? É, é. Perfeito, responsa. Mas é isso, pode chorar, filho. O velho tem que se atualizar nas paias. Tá certo. Mas é verdade, não é feio, não. Eu não chego num apaieio, como se diz na terra, tão ignorante assim. Como é. Também os mentores de vocês, é. Chego em vocês, porque vocês não são ignorantes. Isso. Eu acho interessante. O médium tem um monte de conteúdo. Lê, fala três línguas. Chega o marinheiro só fala português. Porque ele quer. Porque ele quer. Porque se o médium tem conteúdo e se é realmente marinheiro, ele simplesmente lê a energia do médium e até fala melhor que o médium outras línguas. Isso também não se fala, né, filho? Não. Entende, meu Deus? Nossa. Porque se existiu uma incorporação, existiu uma sintonia, não por causa das línguas, mas por causa do conceito em essência de ser humanos. Mas isso não é interessante os filhos pensar. Os filhos querem se milindrar. Entende, filho? É. E fazer o quê? Então, salve a Umbanda. Salve as almas. À vontade, meu filho. Hoje eu estou falando até demais. Tá. Não quero me passar aí do seu tempo, viu, meu amigo? Não, não. Eu estou gostando. À vontade, hoje. Eu agradeço. Tem alguma pergunta que eu feito e mandaram aí? O nego tá aqui para falhar. Não sou professor, sou tagaieia. Então, a pergunta... É, que às vezes, mudando de assunto, é que às vezes a gente quer entender o livre-arbítrio, o trabalho que as pessoas vêm desenvolver e como tudo está interligado pelo no mundo lugar, espiritual. Vocês têm uma espécie de livre-arbítrio. Ah lá. Aí termina a sua pergunta para ficar bonitinho. Então, como que o senhor já sabia desse encontro nosso enquanto eu estava nos Estados Unidos e nem sonhava ainda com essas coisas? De feio, no plano astral, eu já estava já sendo instigado por voz mexer mesmo a isto. Ah lá. E tem coisas, filho, isso que o velho pede em todas as gravações, ah lá. Não só de Benedito. As entidades vêm de alguns lugares distantes, outras mais perto, não importa. Tá. Elas vêm... porque elas querem simplesmente entrar em júbilo com vocês. Então, por favor, escute pelo menos, no mínimo, com atenção as palavras. Estudem da fonte que vocês quiserem. Se quiser julgar, julgue. Para nós não importa. Nós. Mas o que nos interessa é que o seu Deus se demonstre, não para mim, mas para você mesmo. Só isso. Então, voltando aqui, nós estávamos falhando. É, vamos lá. É muito interessante os médios como você se desdobram. E lá no plano astral, não vai entrar em detalhes, já sabe o que vão fazer e vão fazer. Por quê? Porque existe uma centelha dentro de você que está se abrindo. Ah. É matemático, filho. Então. Entende? Então não tem essa coisa de prever futuro, premonição. Eu não prevejo futuro de ninguém, nem o meu. Claro. Repito, Benedito não prevê futuro. Eu posso ler a linha, a aura das pessoas, até porque esse médio também facilita pela mediunidade de psicometria e transmentação. Mas ver futuro é ruim, né? É difícil. Vai até usando gira aqui os neguinhos aqui. É ruim, é ruim. Isso. Entende, filho? Então já tá tudo, no seu caso, como de muitos outros, tá tudo certo. Não é Peto Velho Benedito que tá prevendo, não. Não, claro. Mas eu digo assim, existe uma pré-organização. Pré-organização, sim. Poderia dar tudo errado, como ainda pode dar pode, errado. Mas isso. O velho não vai dizer como pode dar errado. Porque daí eu estou sendo desrespeitoso com o filho. Claro. Ele só pode dizer que siga seu coração. Isso. Tampa os ouvidos e os olhos. Tampa os ouvidos. Ao ponto de dizer para a voz mexer. Eu fico muito preocupado. Eu vou me expressar como os filhos entendem na Terra. Tá. Ai, que bonito o Peto Velho, ai que Peto Velho sabe, ai que Peto Velho isso, ai que Peto Velho aquilo. E o pior, ai, eu acredito fielmente no que ele falou, acredito em você, não em mim. Eu não tô mentindo, mas a verdade verdadeira é tua, não é minha. Então, compartilhe dela e faça da sua vida algo verdadeiro, perante o momento que tu vive, você será feliz. Nossa. Entende, meu filho? Lógico. É puxinho penchar. É um pão cheinho, outro, suave, que o nego dá. O nego de suave não é deboche, não. É que o nego faz assim mesmo. Então. A gente aprende bastante coisa quando faz uma pergunta simples dessa. Quando eu fiz ao seu Zé, ele disse que como a mensagem desse trabalho chegou para ele, e no caminho aprendemos várias coisas. O senhor pode também explicar para a gente, assim a gente também aprende sobre o mundo espiritual. Como então, foi esse dia que chegou? O nego explicar, meu filho, o nego vai fugir um pouco até de vai mexer. Mesmo se tratando de vai mexer. Pode? Não é para falar de mim, é para falar do mundo espiritual, de tudo isso. Entende? Todo o resto? Pode. O velho vai arredondar, por mais que o velho já comentou de 2001, que o médium comentou algo com o Voz Michê, mas desde 1968, estou dando o tempo exato, sim, senhor. Dentro da militância espiritual, da Umbanda e outras, aí, nós estamos vendo que a coisa está ficando lenta, não é errada. Está apaiando a evolução do ser humano. A tecnologia está sendo extremamente mal usada. Entende? Sim, senhor. Muito mal usada. Aí os filhos vão dizer, não, eu tenho conforto. Então tá, continue no teu conforto e reencarne mais vezes ainda. Não que reencarnar seja ruim. Quer deixar bem claro, é assim que os filhos se expressam e é assim que o negro está se expressando. Claro. Não é nenhum crime do Peto Velho. Ele só está sendo mais humano que nem vocês. Não, é preciso. Então, meu filho, o que que acontece? Desde essa época, 1988, nós estamos começando a vibrar em médios, espíritos de escol, que não é o caso desse que fala com voz michê. Isso. Só um pano de chão que é útil para limpar aí, quebrar o galho. E não é falso humilde, não, é verdade. Pano de chão. Entende, meu? Sim. Então, o que acontece? Simplesmente nós estamos mediunizando médium, curioso que nem um fio, ou se não médios de outras religiões totalmente contrárias aqui na Terra como carnados. Mas a sua essência é universalizada. Lógico. E já bem assentada nessa universalização, vinda de outras vidas. Então facilita o nosso trabalho, talvez neste médio que eu estou, em você e muitos outros, a mostrar um outro olhar para as pessoas sem desfazer do olhar delas. Então, a semente que vós mexer e outras pessoas estão passando aí, em outros tipos de comunicação, é maravilhoso, meu Deus. Mas agora não quer dizer que é um certificado que vai dar tudo certo, não, que depende da força de expressão do teu Deus, que está dentro de vós mexer. Isto é incorruptível. Eu, nem entidade nenhuma, vai lá com o dedo e diz, te acorda. Nós vamos instigando, né? Vamos instigando os sonolentos, que eu também tomei sonolento. Eu sou melhor que vocês. Entende, meu filho? Sim. Então, o que que acontece? Sim. Então, muitos filhos estão aí perguntando mesmo, né, filho? E nenhuma pergunta. É a única correção que eu faço para o Fiesta. Nenhuma pergunta é simples. Nenhuma pergunta é simples. Toda é necessária. Necessária. Até a cor do teu joio, Benedito, é necessária. Nossa. Entende? Vai estar dando exemplo. Pegou todos, sempre vai servir para um ou para outro. Vai mesmo. Sempre. Então, pode perguntar à vontade. Então, o trabalho do filho, já, como de outro já aí, é assim. Então, de filho, necessita, a única coisa que estão pedindo para o velho, nesse exato momento, uns amigos espirituais aí, que não vem ao caso de um nome, mas não estão aqui, pelo menos perto desse médio, nem tem ligação com o médio, é que o filho continue, ou as pessoas, trabalhando, respeitando a religião das pessoas, respeitando a fé das pessoas, mas não deixando de trazer este olhar, que não é um algo a mais, é apenas um olhar diferente sobre algo que já é mais por si mesmo, ser humano. Entende, meu? Lógico. Aí a coisa vai indo devagarzinho, fazendo as pessoas pensar. Pensar é tão gostoso, um afio. Veja, Maria. Vontade, meu neto. Veja, poxa. O senhor lembra o dia, então, que a gente ou se encontrou ou alguém falou para o senhor de participar desse trabalho? Planejamento? Planejamento, Em 1968, vai o Yam. Vai o vai não teve o prazer até então de encontrar a voz mexer no astral. Mas o feio já foi para o ando algumas vezes. Ponto. Tá bom assim? Se outra entidade quiser falar mais, eles... Não, tá bom. É porque às vezes a gente ouve assim, olha, veio o caboclo fulano de outra hierarquia do orixá tal. Eu interesse aí... mais de feio. O velho, para falhar, o velho não quer ofender os umbandistas. Porque já no primeiro, como se diz, áudio, é isso? É. Tô falando bonito, né? Tá, o senhor fala bonito. Não, não falho não. Mas tô falando certo, pelo menos. Tá certo, tá certo. Então, meu filho, no primeiro áudio, o velho falou umas coisas, talvez machucou alguns umbandistas. Se eu explicar pra vó mexer, talvez não agrade alguns, mas não foi nem um caboclo e nem uma entidade atuante dentro dos arquétipos de Umbanda que me falou desse trabalho, que ia iniciar mais ativamente, porque são entidades universalistas, o velho vai usar uma expressão terrena, pode? Sim, senhor. Até os ossos. Ah. Inibida de qualquer tipo de preconceito. Agora, depois veio essas mesmas entidades nessas transfigurações. Então vai ficar no ar como é que elas estavam. Tá bom, filho? Não, tá bom, existiu. Mas vamos dizer assim, eram seres humanos. Fica mais bonitinho, aí vocês imaginam. Se era preto, se era loiro, se era japonês. Fica mais bonito, fica mais livre, né, filho? De que uma egrégora única, como se fosse os bambambam, donos da verdade, e não são. Tá certo. Isso que o velho fala é pra fazer os filhos pensar mesmo. É tão difícil se ter igualzinho aos outros, né? É mais excitante e empolgante se achar superior e se ter perante a nossa realidade algo que a gente não é, nós mesmos. Maria vai para a Jota. Então fala, de filho. Agora, por que o senhor, no meio de tantos milhões ou milhares de pretos velhos, é porque uma coisa segue a outra e vai indo, e as pessoas têm um... Tudo tem um significado, não tem? O senhor tem um envolvimento com esse querer ajudar a humanidade, então. Eu já tenho isso há algum tempo. Meu jefeio, sabe aquele pano de limpação bem forte e bom? Digamos que de vez em quando eu limpo lá o subsolo, e de vez em quando ele me permite a ser usado no teto. Mas eu não deixo de ser um pano de chão. Ah, eu não deixo de ser Benedito da Luanda. Tem utilidades, graças a Deus. Tá certo. E faço útil a outras consciências. É isso. Na outra vez o senhor falou, dentro das possibilidades, tudo vai indo. Sim. Sim, porque não depende só de nós. As pessoas acham até hoje que nós viemos para cá por caridade ou por pena. Nem por caridade, nem por pena. Pelo menos eu não venho nem por uma, nem por outra. Eu venho por amar. Por mais que o amar associa a caridade e outros sentimentos que vocês personificam em palavras. Ou figuram em palavras. Bonitinha, minha filha. Formosa, minha filha. Mas o velho vem por isso. E quem vem ajudar o outro, seja em dimensões ou vai na casa do outro por amar, vai encontrar no outro aquilo que foi levar. Amar também. Então não é uma questão de superioridade. Tá. É uma questão de igualdade e expansão. É isso. Mas... O velho respeita o tempo de cada um, de não só entender, mas compreender, viver e sentir isso em sua essência como algo real. Tá certo. Entende, meu filho? É o tempo. Senhor. E mais tem é tempo. Coisa boa, minha filha. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Adoro ver a chorejada. Adoro ver cotujo. Adoro ver os filhos chorindo, é tão bom. É, uma satisfação, viu, esse trabalho. Olha. O senhor disse que trabalha como professor na Colônia Alvorada. Professor, tô me sentindo importante. É, ué. Se essa palhava saiu de mim, de vez em quando sai, o velho chapicho, é um modo figurativo. Sim, sim. O velho, na verdade, os filhos vão, perguntam pro velho, o velho responde, mas não quer dizer que o velho é professor. Eu respondo, eu faio, mexo, eu faiador, faio até pascotó, velho. Coisa de velho, minha filha. É, eu não. Pelo menos coisa do velho Benedito, tá? Dói o faia. Coisa de sábio. Olha, Mas lá o senhor ensina, o senhor fala assim para criança ou para adulto? Meu jefeio, senhor. A essência da vida é uma eterna criança. Mas o velho vai simbolicamente, como os filhos entendem, dizer que é para todas as idades. Todas as idades, tá certo. Ainda a espiritualidade, por respeito às indiferenças, às culturas, aos prioris cognitivos, os vícios psíquicos dos filhos da Terra, limita muito quando se fala de espíritos com presença de criança no plano astral. Ah, é que seja proibido falar muito. É que não, realmente não dá para faia. Aí sim, aí cria confusão, meu filho. Por mais que venha um espírito muito iluminado e diga algo que é autêntico, que é real. Os filhos vão fazer uma novela. Com todo o respeito para aquelas novelas mexicanas, bem longa, né? É longa. Dramática. Dramática. Aí já vão puxar para lá, vão rasgar no meio a criança, porque a criança é melhor comigo, porque a minha religião é mais luz. A tua religião não é tão luz. Aí vira bagunça. Mas o nego vai pode dizer, e é verdade isso, que o nego, desde Lemúria, nego Benedito e outros, da Umbanda, muitas entidades da Umbanda, já que nós falamos da Umbanda, tem outras, tem outras linhas, são incumbidos já como vocês chamam de instrutores. Mais ou menos, vai estar dando conotação humana. Tá. Eu certo. Já procuro me chamar de papagaio, mas tudo. Não, não, tá ótimo. Aí o pinca assim, mas é gostoso, não é pra fazer graxa, não. É. Mais leve. Porque parece que o preto velho é evoluído e eu tenho muito cuidado, porque eu sei que vocês têm umas colocações de evoluído totalmente equivocada, mas... Nossa. Fazer o quê, né, Jefe? Fazer o quê? O senhor ensina o quê lá? Eu ensino? É, Que na verdade eu relembro os filhos, né, de si mesmo. Eu acho que é um pouco diferente. Eu tento instigar nos filhos quem eles são de verdade. Que é o que eu estou tentando fazer aqui. Sim, sim. Tentar uma coisa, conseguir é muito diferente. Mas vamos dizer que simbolicamente, arte, filosofia, religião e ciência. Ah, entendi. Em todos os ângulos universais e global também. Milimétrico no planeta Terra. Aí o tiro de ó, tá se aparecendo, milimétrico. Não. Eu não estou falando de coisas no sentido humano, estou falando de amar. Tá certo. E lá na Alvorada, o senhor conversa, fala com as pessoas. Sim, mas como não, meu filho? Plasmado, mas plasmado como preto velho? Sim, como preto velho e também de outro jeito, já aí que eu venho que. E peço mais, já hoje eu estou pedindo muito. Não, mas tá eu certo. Eu pedi chão, essa caridade, porque neste exato momento eu estou na sala do médio. Nossa. O médio se encontra, vai faz questão de falar isso, com uma bermuda, baixo do joelho e um moletom. Se eu falar que eu me matraizo, me plasmo em outros lugares com o nome e com realmente outras formas conhecidas aí, olha, de filho, vai voltar a crucificação de novo, viu? Vai, tá certo. Não que eu seja Jesus Cristo, é um modo figurativo de falar. E não só eu, tem entidades. Já falaram aos ouvidos dos filhos, os filhos nem imaginam a grandiosidade de um Sócrates. Nossa. Eu tô falando a verdade, não tô aumentando. A grandiosidade de um Ramatiz. A grandiosidade de até desse tal de mestre ancionado, mas tudo bem, cada um dá o nome que quer, tal de Hilarion. A grandiosidade de uma Joana de Ângeles. E vem com o preto velho, talvez até começou o caboclo. E eles não falam, dão o nome que vocês conhecem. E são essas entidades em essência que estão medonizando os médios. Olha que coisa ainda. Lindo. Mas se falar, aí já vão querer, mas não. Aí o que, que o médio tá? Será que o médio tá todo de banco? Será que o médio tocou tambor antes? Será que o médio rejou? O que, que o médio fez? Nossa. O médio só é médio. Você está entendendo a essência que eu estou falando, meu? Tá, tá certo, estou entendendo. Então, na Alvorada, o preto velho vem de outras formas, mas prefere dizer como preto velho Benedito, tá bom? Tá, tá bom. Muito obrigado pela sua caridade, peixe velho. Ah, que isso. À vontade, meu nhá. É... Na Aruanda, a gente tem, eu pelo menos, essa ideia que na Aruanda os espíritos se separam por bairros, e tem o bairro do Caboclo, o bairro do Preto Velho, o bairro do Erê. Bonito, igual até bicho, porque isso torna nós mais humanos. Mas não é nós assim. Nós somos humanos, gostei da sua colocação, tomara oxalá que os filhos comecem a pensar desse jeito. Mas também agora não começam a delirar demais, né? Quem acha? Engaixar, tem gente que acha que Aruanda é toda feita de cristal, tem outros que acham que é casinha humilde, cada um dá um jeito, né? É. Olha, começa pelo presidente da Aruanda, que é o amor. Governador geral. Começa pelo governador da Aruanda, que é o amar. É. É isso. É isso que a Aruanda é. Então o velho não vai ficar dando forma de como é que é a Aruanda. Não, tá. Mas, foi como exemplo que o velho Jô da outra vez por foi. Suponhamos que a Aruanda tem, assim como diz assim, Super Megalópolis, que é um nome que pode incomodar alguns, porque Megalópolis já é grande, né, filho? São várias Super Megalópolis. Digamos que numa dessas Megalópolis, que são muitas, espero que os filhos não fiquem agora delirando na maionese, e começar a achar que cada Megalópolis é um orixá. O velho tá dando um exemplo. Bem simples, que é assim que os filhos entende, além de entender perguntando, e o outro que vai responder pergunta, então vai ter que falar desse jeito. Vai lá. Que uma megalópole é de Ogum, do orixá Ogum. Você acha que é só Ogum que fica lá? Fica Preto Velho, criança, fica Xigano, fica Exu. Fica outras entidades até do kardecismo, e até mesmo seres de outros multiversos e até extraterrestres também. Eita. Aí você vai dizer, porque eles estão lá, porque eles são de Ogum? Não. Todo mundo que está aqui no Brasil é brasileiro? Não é, né, filho? Não. É a mesma coisa, olha que coisa simples. É. Então não sei porque os filhos dificultam. Não, é verdade. Mas as leis lá nem se compara com os arquétipos que tem de Ogum aqui. Porque as leis lá realmente têm uma elevação em essência pura do amor, e a sua expressão do arquétipo Ogum vem do amar, a amar puramente. Olha a diferença. Nossa. É muito diferente. Então, meu filho, não podemos classificar, não é Ogum, então só tem caboclo de Ogum. Aí já falou bobagem. Entende? Agora nós vamos para as remanescências. Estou falando de uma super megalópole. Tá. Vamos para as remanescências dessas megalópolis, que vocês podem chamar de cidades. Pelo amor de Deus, estou dando referência, viu? Tá bom. Não vão me comprometer. Tá. Né, Jeffrey? Vai estar brincando com os filhos. Eu amo a todos os filhos. Sim, sim. De verdade, sem fazer esforço. Nossa. Entende, meu filho? Sim, sim, senhor. Então, nessas remanescências, se nós falarmos universalmente falando, vai começando vagarosamente, não quer dizer que é menos evoluído, mas é mais adaptado às realidades conscienciais de certos agrupamentos. Porque tem italiano que segue religiões da Itália, que tem as frequências elevadas, não como um filho de Ogum, mas tem sua essência de demonstrar o seu amar como um arquétipo puro de um Ogum. Olha a diferença para o jambandista que diz que estuda. Uma coisa que o nego puxa as orelhas é isso, até no outro lado, viu? Tá do lado. Mas o conhecimento lá não é só um conhecimento guardado para você, é um conhecimento exalado para o cosmo. É diferente. Por isso que o velho puxa as orelhas. Entende? Eu não estou fazendo caridade para ninguém, não, estou me ajudando também. Tá. Mas não é troca de favores como os filhos entendem. Uhum. Então, nessa outra colônia, vai abrigar um japonês, que não tem nada a ver com a Umbanda, vai abrigar um xigano, vai abrigar um árabe, um russo. Por quê? Porque a essência dele, no modo de demonstrar quem ele é em consciência desperta, entra dentro, não de um arquétipo, a arquétipo já seria daqui da Terra, mas entra dentro de uma forma de expressismo de uma das nuances da vida ou da realidade se demonstrar para esse ser passar a ser em existência, em algum lugar, em algum local, e ao mesmo tempo em convívio com outras. Através do quê? Do expressismo do amar incondicional da frequência de Ogum. Olha que coisa bonita. Nossa. Só que se o amar incondicional é da frequência de Ogum, nessa remanescência, nessa cidade, quando ele desce para um bairro que poderia ser chamado de colônias, aí já seria diferente, aí já começaria os arquétipos. Aí o que é que acontece, meu filho? Aí dessas cidades para os bairros, os conceitos deste mesmo Ogum já começam a se dividir em todos os orixás. Então todos os orixás vêm desse senso puro de amar de um Ogum, como também pode vir de um senso puro de amar de Xangô. Agora, se nós subirmos, posso, filho? Pode, é sobe lá. Simbolicamente, uma explicação. Uhum. Acima dessas super megalópoles, o que que tem, Petovai Banedi? Tá curioso, filho? Ah, mas sim. Tem a essência pura de todas as realidades, da nona até a terceira dimensão. Todo. Não tem nome, vocês podem chamar de Deus, vocês mesmos. Pensem profundamente nisso que o velho está falhando. Nossa. Como o velho não deve nada para escritor nenhum, pelo contrário, é eles que estão devendo para as consciências deles, o velho está trazendo um algo a mais puro e universal do que é realmente a sagrada corrente da Umbanda para aqueles que querem realmente se acordar. Agora, quem quer dormir, fazer o quê? Bom sono, né, filho? Não é deboche, não. Estou respeitando os filhos. Então, já nesses bairros, que são remanescências dessas cidades, aí já vão começar a dar, não só, por exemplo, Ogum de Lei, Ogum Beramar, Ogum de Ronda. Estou falando dentro do conceito de Umbanda. Entende? Tá. Mas também, nessa mesma cidade, fora os conceitos de Umbanda, vai ter filhos de outras religiões na Aruanda. É na Aruanda isso, viu? Repito, na Aruanda. Eita. E também a Aruanda, ela não é presa só a Umbanda. Não tem é. Essa. Entende, meu? Também de outras religiões ou de outras filosofias que vão reencarnar como cientistas, que através dos seus atos vai se expressar dos atos. Dentro de um arquétipo mais puro possível na terceira dimensão, como um Ogum Yara. Trazendo a graciosidade da forma. Ou se não, vai se expressar num arquétipo de um Ogum Beramar, como um cientista, trazendo o quê? O Ogum Yara traz o quê? A graciosidade da forma, a beleza. Aí trazendo um Ogum Beramar num filho cientista. Eu esperei para o filho responder, mas eu fico quieto. Eu não sei. Tudo bem, vai estar dividindo com o filho. Traz isso. O quê? Traz a consistência, traz o magnetismo. Aí vem um outro filho lá que vai trazer uma injeção. Aí vem com um Ogum de Lei, mas não é da Umbanda, é um cientista. Lá das Conchichina, né, filho? Tá brincando. Tô brincando, viu, meus filhos? Mas com muito amor e carinho. Vem lá da China, lá, e o filho fica lá, e o filho vai expressar como um Ogum de Lei, então ele vai trazer uma vacina universal que cure, não resolva, que cure definitivamente uma doença e todas as suas remanescências. Nossa. Olha o sentido dos orixás que o nego está trazendo, que não é novo. É assim que nós tínhamos os orixás na antiga Lemúria, que é mesmo os orixás de hoje. Nada mais são do que ser remanescências. Só estou descendo e adaptando, readaptando a nossa conversa de uma forma que faça os filhos pensar. Então peço perdão à espiritualidade superior, porque se eles ouvirem o que eu estou falando, eles vão até rir de velho. Entende, filho? Porque o velho foi pouco precário nas palavras, não porque vocês são inferiores, é porque o nego velho é ignorante. Mas não soube se expressar de uma forma talvez mais coerente. Então, isso que eu disse vai criar uma confusão na cabeça de uns muitos filhos. Vai. Entende? É. É o jefeio. Mas é para estudar. Vai estudar. Sai um pouco dos livros da Umbanda e vão estudar mais universalizado, porque a Umbanda está em tudo que lugar. Não está só nos livros que escreve dela. É. Entende, meu filho? Uhum. Já estão fazendo uma turminha aí de fazer muito lugar em tudo que lugar fazer rir daquilo. Olha, meu jefe. Mas deixa assim. Não é uma crítica, é só uma observação. Cuidado, meu jefe. Cuidado, né? Vou deixar mais atrasada a coisa que já tá. Pra vocês, não pra mim. Nossa. Então, meu filho, o velho falou de um só, mas são milhares de essência. Se falar em termos afros de orixá, não é só 16, não é só 7, é muito mais de... É mais de 400, não é muito mais. É mais de 400 orixás. Nossa. Então não quer dizer que lá em cima, como vocês falam, tenha mais de 400 super megalópolis. Talvez até tenha mais. Que eu não estou falando do astral superior do planeta Terra. Eu estou falando de uma dimensão que está por aí, que vocês chamam de Aruanda. E quando o senhor fala em dimensão? Tá? Na Aruanda. Olha só, o velho não está diminuindo, mas deram permissão para me falar isso. Eita. O velho não está diminuindo a Umbanda. Pelo amor de Deus, para o jumbandista. Só estou tentando esclarecer. Tem alguns lugares na Aruanda que são portas, como as portas da casa de vocês, de Antaixa, de multiversos. Será que esses seres que vêm de outros lugares entendem o Jorixá como vocês? Não. Não entende. Aí vocês vão começar a dizer que extraterrestre vindo em nave. Olha, meus filhos. Pense e estude. Né? Escute bem que o nego já falhou no primeiro, o áudio no segundo. É. O que vos fala é um pano de chão ignorante. Mas pense pelo menos, porque vocês não são ignorantes. Vocês podem mudar as suas vidas no aqui e agora. É o agora que importa. O ontem não interessa. É o hoje. Nossa. É o agora. Entende, meu filho? Sim. A vontade. O nego já está se passando. Então teria assim essas... É, só para refletir um pouco o que o senhor falou do filtro que a gente fez aqui. Tem diversas megalópolis e cada uma é como se fosse... É, banhada por uma luz de um orixá e segue todas as especificidades. O simbolismo dentro, como o jumbandista acredita. Tá bom. E de uma forma muito opaca, porque tem gente que vai escutar, vai até dizer que o médium está chapado. Mas o velho sabe o que está falhando, meu filho. Não, lógico, lógico. Entende? Claro. E o velho fala isso, dizendo que ama todos esses filhos e de coração, sem fazer força. Está tudo certo, se ele achar assim, tudo bem. Mas aí vem aquela coisa, se doer, é porque não tá tão bem assim não, nos filhos. Nossa. Não é assim, meu filho? Ah, é verdade. O que dói quando você ouve algo supostamente verdadeiro? Uhum. Que a verdade está dentro de você, eu não tô trazendo nada de novo. Nossa. Alguém se sente incomodado, olha, que bom. Tá começando a acordar. O senhor falou... O senhor falou na última vez para dar uma estudada no livro Mensageiros da Luz. E eu... E gostou? Eu realmente fiz isso. E gostaria até de aproveitar e tratar um pouco desses assuntos com o senhor agora, se o senhor me der essa caridade, essa honra. Você começar a me chamar de Benedito, eu lhe agradeço. Não, nós estamos... Posso fazer uma brincadeira? Pode. Nós estamos, eu estou íntimo de você e estou íntimo de quem me escuta. É, tá bom. E se eu chamar o senhor de vô? Pode chamar de vô? Vou chamar de vô. Só tô brincando, meu filho. Não, mas vô, olha... Seu chorijo. Eu li aqui, ó, uma coisa interessante que até queria trazer pro senhor pra gente conversar também sobre isso. Teve uma partinha lá que ele disse assim, os médiums são importantes para a ascensão consciencial do Brasil e do planeta. Mas é verdade, eu já disse isso também. E o senhor disse a mesma coisa. Os preto velho, os caboclos de vocês, os guias, falam a mesma coisa, só que do outro jeito. Tem nada de novo não, meu filho. Eu só estou aqui, como eu disse, que nem um papagaio, repetindo tudo da mesma forma minha, não da do Joto. O senhor, no entanto, trouxe hoje a ideia de que o mau caráter que trava a mediunidade de aflorar... Mas mau caráter, como o nego falou. Isso, claro. Acho que é bom os filhos escutar bem o que foi dito, pensar, sentir... Permitir-se sentir, tem essa? Nada. Engolir a sua conveniência, botar no pacotinho e escrever. Conveniência. Faz uma bolinha e joga no lixo. Aí depois o filho escute, doeu ou não, o filho pega, papelzinho, lê de novo, bota no bolso, que já é fazer o quê, né? Nossa. Vem, não tá sendo bruto não, meu filho, mas já é realidade. É uma questão de realidade, eu tô tratando vocês com respeito. Lógico, lógico. O mínimo é respeito. E para ser respeitoso e verdadeiro, vai precisar falar como vocês entendem. Não adianta eu vir aqui falando um monte de coisa, fazendo gracinha para os outros ir à toa. Não, não. E essa ascensão consciencial seria, então, a habilidade da pessoa de estar em acordo com a capacidade de amar. Ela ter consciência de si mesma. É isso. Você leu isso mesmo que eu estou lhe falando. Por isso que esse texto que você botou aí, tal de essas coisas aí, é bom botar para todo mundo ler e pensar, sentir o que que André Luiz tentou dizer. Olha lá. É esse... É? Eu vou... O que, que ele tentou dizer? O que é isso? O Preto Velho, você diz que o Preto Velho falou a mesma coisa. Eu não estou à altura de falar a mesma coisa que os outros espíritos. Nossa. Eu falo do meu jeito, cada um do seu jeito. Isso. Do meu jeito aí, opaco. Mas já que o filho disse, então já que o velho falhou, tá falhado. Tá falado. O filho penso, aí penso. Analiso. Penso. Agora tem um outro, antes de nós terminar, quando o filho achar por vir, que hoje eu estou entregue ao filho. Gostou disso, filho? Gostei, eu vou abusar. Entende, filho? Pode falar. Então, depois o velho vai receitar outro remedinho homeopático para fazer os filhos pensar sobre o Exu. Vai doer um pouquinho. É. É, mas o furungo para achar aí tem que espremer, né, filho? Então vamos lá, meu filho. Pergunta. Mas, olha, não vou esquecer. O senhor não vai esquecer, né? Eu também estou anotando aqui. Eu mas sei, olha, tá funcionando a coisa aí, né? Mas filho? Como que o senhor tá com tempo, então eu queria fazer o com seguinte. Com tempo, muito o nego não tá. O nego tem mais ou menos meia hora que o nego pode sustentar. É bom para os médios também estudar isso. Ah, a minha energia psiônica, sem agredir a consciência do médio. Nossa. Mais ou menos meia hora. Mais do que isso, Melhor que eu retire minhas energias dos corpos inferiores dele e que ele volte à sua total lucidez. Então tá bom. Então vamos lá, vamos nos organizar dentro desse tempo que o senhor tem. Olha, se... Outra coisa que eu li nesse livro, Mensageiros da Luz. Se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Mas o que eu falei, filho? Não é a mesma coisa? Igualzinho. Então, meu filho, eu já sabia o que você ia perguntar. Eu lhe disse no começo dessa gravação. Mas fazer o quê? Nós temos que fazer um suspense, né, filho? Suspense aqui. É bom. Não, é bom que os filhos escutem, porque é bom deixar que o senhor não falou nada pro médio. Isso não prova que o Preto Velho é verdadeiro. Não, tá. Deixar não. Que ninguém tá para provar nada aqui, porque ninguém é bojo, ninguém é palhaço. Não, o velho tá falhando bem no português, né, filho? Então. Que é bom assim, porque o velho vai falando, que o filho vai vendo, que os filhos que escutar, que o nego velho é humano. Nossa. Mas é, então, isso aqui é um resumo exatamente de tudo que o senhor trouxe pra gente hoje. Sim, eu já sabia, já como eu já sabia de algumas perguntas. Olha outra coisa que interessante que também resume um pouco do que o senhor falou. Uma outra frase desse livro. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pelas exigências repletas de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Então, meu filho, é isso. Eu lhe agradeço a caridade, vou mexer, ler isso. Muito obrigado, não para comprovar o que o velho diz, mas para esclarecer os nossos amados aí que estão escutando. E repito, estes livros é para o espírito. Não é do espírita, apenas. É para o espírito. Nossa. Você não sabe o trabalho que deu para esse mesmo nego que está aqui fazer todos os processos que não vêm ao caso para Chico Xavier escrever esses livros. Nossa. Não só para o nego Benedito, mas para outros negros aí, acabou que outros. Entende, meu filho? Porque ele não teve muito apoio dentro da doutrina. Ele foi ter apoio da doutrina espírita, no sentido humano, depois que o livro começar a publicar essa coisa toda. Nossa. Mas no, na parte espiritual, meu filho, vocês falam muito de trevas, né? É. Então o nego velho vai usar este nome, que particularmente o velho não gosta muito. Tá. Mas as trevas fizeram muitas coisas, não só o médio, mas ao derredor, que se não fosse intervenção do Pano Maior, com muitos soldadinhos que nem eu e outros, olha, meu filho, vocês não iam ter esses tesouros aí. Nossa, e é realmente... Agora... E hoje eu tô aqui, sentado numa sala, num médico, uma bermuda e um moletom, tomando meu café. Benedetto de Aruanda. Eita. O senhor fala Benedito de Aruanda, mas é Benedito das Almas? Ou o que tem diferença isso? É de Aruanda. Que diferença Capeja? Tem? Olha, meu filho, os filhos botam muito de rótulozinho nas garrafas, né, filho? É. Agora estão botando o rótulo nos velhos. É. Particularmente, quando se diz Daruanda, não intitule os médios que estão escutando isso como se eu fosse o cabeça, o bambambam, o que manda em todo mundo. Todo espírito, por exemplo, caboclo sete fresh, ele é um chefe de legião numa linha de caboclo muito grande. Todo preto velho, pai José de Aruanda, todos os Josés preto velho recebem indicativas deste espírito, se realmente é um pai José de Aruanda. Entendi. Se realmente, tem que falar isso realmente, né, meu? Tá. Não pelo que ele veste, mas pelo que ele fala e pelo que ele traz. Independente da cultura também, da forma que ele diz. Entende? Porque o que muda as pessoas é o que toca o coração delas, não é o que toca o raciocínio apenas. Então, repito e falo para todos que ouvem, o Benedito fala tão moderninho. Meu filho, isso não pode apocaia nenhuma. O que muda as pessoas é o que toca o coração, não é só o raciocínio do cérebro. Nossa. Entende, meu filho? Sim. Mas este Benedito de Aruanda que vos fala, digamos que é de Aruanda. Pensa no que eu falei do pai José. É a mesma coisa. Tá, entendi. Eu correspondo a todas as linhas, dentro de algum contexto. Mas isso eu não vejo como poder... Eu vejo como um compromisso, algo a fazer, um dever perante a mim mesmo. Lógico. Agora, vocês já se apegam em título, essas coisas, para mim não me interessa muito, não. Em nada. Mas, dado as suas conquistas espirituais, às vezes um espírito... Dado a minha autoconquista comigo mesmo. É, às vezes um espírito menos que conquistou menos coisas consigo mesmo, fica até meio sem jeito, né? Jefe, deixa eu falar para o Jefe. E o meu trabalho aqui na crosta, ou é com os médios, ou é onde vocês chamam de abismos e crostas mais profundas, junto com Jesus. Nossa. Eu trabalho e melito junto com as entidades de Jesus há mais ou menos no físico dos filhos, deixando bem claro. O nego desencarnou com 121 anos. Viste? Sim, sim. Mas em desdobramento, quando o nego se desdobrava nessa vida, o negro não perdia a consciência do que ele era, como é hoje. Entende? Nossa. Só quando voltava pro corpo. Até pros filhos depois calcular, não ficar julgando o médium ou o peito velho. Tá. Então o negro trabalha no astral com os Exu há quase 400 anos. Eita. Entende, Melf? Então é bom pros filhos escutar bem com calma com o negro tá falhando. Mas como há quase 400 anos de Exu, se não tinha Umbanda, agora... Fica no ar, né, filho? Agora vem o livrinho, que é o remédio homeopático. Vamos lá. Os filhos que pensam em Exu e que dizem gostar, respeitar, amar o seu Exu, ter pelo menos o pinguinho bem pequenininho de caridade perante essas entidades... E lê o livro no mundo maior. Ah. O bom é ler todo. Que aquele livro, o mundo maior, é um livro de Exu. Eita. Tipo, é de Exu, sim. Não fala Exu, mas leiam com muita atenção os trabalhadores daquele livro. Nossa. Principalmente no capítulo 17 ao final. Nossa. E pensem naquela cidadela criada por uma grande senhoria... que hoje se manifesta, não estou dizendo que é todas, mas se manifesta com o nome de Maria, alguma coisa na linha de Exu. Não tem nada a ver, como se diz, com o arquétipo que se dá a ela dentro da Umbanda. É triste. Muito triste. Muito triste. Ao ponto do nego velho dizer que o negro já fez tripe coração e repete para alguns negros aí. São vários, no total, dentro do Brasil, são 6 negros que escrevem. Esse preto, esse médio. E esse médio não é famoso, nem quero que ele seja famoso. Até que os livros que ele está escrevendo, ele vai doar para as pessoas na internet. Eu já disse para ele. Ah. Tem 3 agora que ele vai dar. Nossa. Então, meu filho, voltando, isso não promove o médio, viu? Não, não. Vocês estão ouvindo aí. Claro. Então, meu filho, o negro já falhou para um médio aí, que os arquétipos de algumas entidades tá errado. E foi o ego dele que disse. Ele disse que não, que tá certo, então tá bom. E eu tô me distanciando. Não vou dar o nome, mas é triste. Então fica criando uma fantasia que para quem tem um pingo de senso de realidade, vê que tá criando mais uma disputa e uma panelinha do que outra coisa. Mas como falando das pombagiras em si, que nesta cidade ela é sustentada pela uma pombagira, só que lá ela dá um outro nome, respeitando a egrégora que o Chico Xavier estava escrevendo. Tá ouvindo, meu filho? Tô ouvindo. Este livro não fala de Exu, mas para quem estuda um pouquinho vai ver que coisa linda, que essa grande Maria, que eu não vou dar o resto do nome, faz aí. E vem dizer, muitas vezes, na televisão, nos rádios por aí, ah, Peito Velho, tá criticando o médium? Não, eu tô alertando as pessoas. Diferente. Porque senão não muda, meu filho. Não estou dizendo que todas as obras são ruins, mas não quer dizer que escrever livros prova que o médium tem um bom caráter. Também não estou dizendo que o médium não tenha caráter. Fica no senso de realidade de cada um. E eu não estou falando só de um médium, estou falando de todos que escrevem também. Nossa. Então, meu filho, fica dizendo que Pombagira é assim porque é uma mulher que já sofreu. E a forma dela demonstrar sua força é como se ela fosse uma rebelde, uma louca, desveterada. Então, se o negro está defendendo alguém, e se o negro está vestindo a camiseta, eu estou vestindo a camiseta das pombagiras, que trabalho junto com o Peito Velho Banedê. Só o negro sabe o que esse Exu passa, o que eles têm que fazer, a paciência que esse povo tem que ter com os carnados aqui em cima da crosta. Por isso que o negro está falando desse tom. Leiam os livros, estudem de uma forma universalizada. Nem todos estão certos, mas algumas coisas são boas, mas tem um mínimo de bom senso, porque no momento que universalizar o trabalho de Exu, conserta toda a Umbanda. Nossa. A literatura conserta toda a Umbanda. Eu repito, conserta sim. Na consciência dos filhos, sim. Vai mudando os aspectos. Entende, meu filho? Porque um escreve de um jeito, tem verdade. Outro escreve de outro jeito, tem verdade. Já disse, se somar tudo junto, vira um bolo só. Não interprete como uma crítica. É um olhar que esse nego velho está dando, porque assim este médium me permite. Porque o médium não é apegado a religião nenhuma. Mas ele ama a Umbanda. Mas ele ama a Umbanda. Ama a Umbanda. É diferente. Sendo a Umbanda como ela é, não dele, de todos. Pensem nisso, deixando claro que se o médium escreve, esse médium que eu me sirvo, ele não está escrevendo nada sobre a Umbanda, graças a Deus, porque daí ninguém pega no pé, né, filho? É bom falar para os negros não pensar que eu estou fazendo um merchandise. Tem nada a ver com religião de Umbanda. Nem quero também que ele escreva. O senhor pode contar uma situação vivida, ou a última, se o senhor quiser, que o senhor teve uma experiência ou de resgate, ou sei lá, no mundo espiritual, com uma pombogira que ajudou bastante? Ó, eu posso dar detalhes, se eu quiser. Vai lá. Se o senhor puder, por caridade, primeiro, será? Não precisa falar caridade, meu filho, é prazer total. É, né? Vai lá. O velho vai falar de é só pombogira Maria Munhambo. Tem muitas meninas, né? E meus meninos que trabalham comigo. Mas Maia Munhambo, uma delas, né, teve uma situação que nós tínhamos que adentrar uma casa. Vamos falar de Umbanda, filho? Vamos. Ela não trabalha só na Umbanda, não. Uhum. Entrar numa casa de Umbanda, que os filhos degolavam o cabreto, os guardião. o guardião dentro do conceito dos filhos. Olha só, a casa, o pai de santo, não fazia maldade para ninguém, era uma casa de caridade, mas usava a menga, o achorô, o sangue dos animais para Exu. Só que o que, que acontece? Tinha um secto, um grupo de obsessores vampiros que estavam vampirizando alguns filhos de santo que iam com roupinha tudo apertada para mostrar a bunda. Vai estar falando bem no português. Nossa. Isso mulher, uhum. Né, feminina. E outros que até não era para mostrar o corpo, mas se mostrar que a camisa do Exu tinha seda vermelha e dava bicho. Porque vestir só de branco era coisa para caboclo. Véio, não tem nada a contra as cor. Vai estar falando uma situação verídica. Uhum. E Maria Munhambo, que de Munhambo não tem nada, viu, velho? Uhum. Mas o velho não vai entrar nesse contexto aí, porque cada um acredita em aí como que já. Tá bom. Ela, uma grande maga, magia, branca mesmo, ela usou as energias estáticas do médium, desses médios, a favor deles mesmos. Ela trabalhou nos chakras inferiores deles, eles não incorporaram, na verdade, se eu não me engano, eram 4 médios, 3 homens e uma menina, uhum. Uma moça, e acelerou o máximo, e eles começaram a ficar excitados. Aí você vai dizer, ah, banhadeira. Ela era uma obsessora, ou quem ouve. Não. Ela estava fazendo um expurgo através do orgasmo. Por que através do orgasmo? Porque era nesta secreção que alguns obsessores estavam vipirizando e em 3 desses 4 já tinham ovoides colocados neles. Então, quando começou a fazer essa secreção, os filhos começaram a se sentir excitados, começaram a se sentir mal. Tá entendendo, meu? Sim, sim. O que, que aconteceu? Uhum. Houve o toque de tambor. Não esquece do sangue dos cabitos, viu? Uhum. É o dia de matança. É assim que alguns lugares falam, até hoje, infelizmente. Uhum. Mas cada um dentro do seu tempo. Houve os toques dos tambor. Quando houve os tambor, os Exu dessas pessoas não se manifestaram. Eles permitiram que os obsessores primeiro vampirizassem o sangue desse animal, porque mesmo que eles não permitissem ir lá vampirizar, a diferença é que eles usaram essa ferramenta para o quê? Medicar esses próprios seres com instinto mais animalizado do que eles já estavam. É como se eles ficassem entorpecidos. Uhum. Olha o trabalho de Exu dentro do Toyá, viu, filho? Nossa. O que, que aconteceu? Eles ficaram mais animalizados. Então, eles perderam um pouco do raciocínio. Ficou mais fácil para fazer o choque mediúnico. Uhum. Porque se tirasse esses filhos dos seus obsessores, provavelmente ia causar doenças gravíssimas. Ou ia abrir campo para esses filhos que já usavam fora deste terreiro a sua sexualidade de uma forma conturbada, que vocês chamam de sífilis, HIV, HPV, essas coisas. É. Você está entendendo o trabalho de Maria Munhambo? Nossa. É um dos trabalhos dela. O que, que ela fez, Munhambo? Né? Ordenando lá esse Exu de luz, deixa eles fazer. Vampirizaram, se saciaram. Quando eles chegaram perto dos médios e viram que não tinha o selo do Jesus, ou a vibração do Jesus, olhar o terreiro no plano astral, isso propositalmente não permitimos que eles nos vissem, entende, filho? Ah, tá. Eles incorporaram nos médios, aí começaram a beber, começaram a fumar, parecia aquelas festas lá de Bach, viu, filho? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pareceu os antigos lá, não é preconceito do velho, pareceu os antigos persas lá, os fenícios. Uh-huh. Né, filho? Então, o que é que aconteceu? Se empanturaram e agitaram mais ainda os chakras inferiores e orgasmaram, ao ponto de provocar choques psiônicos, onímicos, nos ovoides. Porque os ovoides se sobrecarregaram da energia vital dos médios e sobrecarregaram do fluido animalizado dos médios, com também o fluido psíquico, ou melhor, a energia psíquica dos supostos vampiros obsessores. Uhum. Era como dar para um alcoólatra um barril cheio de cachaça. Eita! Foi tirar com a mão. Nós tiremos com a mão os ovoides, que é um trabalho delicadíssimo, uhum, usando o livre-arbítrio dos filhos, que é assim que os filhos são, então ninguém fez mal para ninguém. É. Só que o que, que aconteceu? Quando foi tirado os ovoides, instantaneamente, os verdadeiros Jesus incorporaram nesses médios. Ah. Mas os médios já estavam altamente eucalijados. Ah. Os obsessores vampiros foram tirados da casa, a casa foi limpa, não esquecendo do sangue lá dos animais. É, foi limpa, tudo direitinho, quando tinha que ser. Uhum. E os Jesus incorporaram nos médios e vibraram em todos os médios no chakra solar. E deixaram no chakra solar a impressão do Exu de insatisfação. Olha só. Nossa. Impressão dos Exus. Quando os médios desincorporaram, os Exus ainda por caridade levaram todo o álcool. Evaporou dos médios. Uhum. Aí os médios aparentemente ficaram bem. O que, que aconteceu? Terminou o terreiro, foram todo mundo para casa, se desdobraram. Quando se desdobraram, esses médios pareciam seres translocados, dementados. Nossa. E a sensação desses vampiros e dos ovoides ainda estavam impregnadas nestes seres que se desdobraram. E também a impressão de insatisfação do Exu tocou a centelha deste médio para ele mesmo. Tocou, não instigou, não forçou. Tocou para ele mesmo se auto-observar, tendo angústias, tendo desvarios horríveis que não vêm ao caso por respeito a Samaria Mulambo, falar, uhum, que não foi castigo, foi trabalho, uhum, achando depois de manhã, se acordaram, um se acordou com o testículo totalmente inchado. Nossa. A outra se acordou com escorrimento. E o outro se acordou com, como se diz, crista de galo, alguns chamam assim, no dito popular, uma doença venérea. Foi expurgado as coisas de ruim. Mas o trabalho de Maria Mulambo não deixou de ser feito no sentido de moral e de ética. Porque aquela impressão que os Jesus deixaram é como se fosse um contínuo da lembrança da dor que eles mesmos se autoprovocaram. Nossa. Cognitivamente, olha como é delicado o trabalho deste. O Exu não vai incorporar ou vai aparecer em desmembramento e dizer. Até pode acontecer, mas de dizer, olha filho, você errou assim, assim, assim. Não. Porque senão o Exu está sendo contra a lei. Está desrespeitando o médio. Então ele usa cognições, informações cognitivas, para o médio ter uma impressão de, poxa, por que, que eu fui lá no terreiro e fiquei cuidando lá as nádegas da minha irmã de santo? Não. Poxa, por que que... Entende? É. Então, é vagaroso, porque tem que vir a mudança de dentro para fora. Isto é alta magia de Exu. Isto é alta magia de Exu. Ajudar sem forçar. E esclarecer sem se fazer se perceber o perceptivo alguém. Isso é Exu. De lei. De boa lei. De boa luz e de boa vontade. Né, meu Deus. Isso dá um material muito bom para os filhos estudar. Dá sim. Mas o velho não desfaz da limpeza que houve. Teve outras coisas, mas aí vou aumentar em ritualística que muitos filhos já sabem, isso não me interessa. Não, nem claro. Não importa, falha. Claro. Mas tem a ritualística maior que é o amar. Né, Gif? Uhum. GF já tá batendo o tá. Xenim. Vai, só tem mais 8 minutos tá mesmo. Vamos combinar, Pai Benedito. Gostei dessa referência, vamos combinar. Estou me sentindo já íntimo do... Muito obrigado, meu amigo. Vamos combinar de o senhor voltar uma outra vez e o senhor fala assim, uma interação igual essa, um trabalho igual esse que o senhor fez com cada entidade da Umbanda? Meu jefeio, o velho já trabalha, já até antes da Umbanda, o velho não sabe tudo. Peço por caridade aos fios que me ouvem, que não tem as palavras do negro como a verdade absoluta e como a mulambo que eu disse é a única que pode. Claro, claro. Todos nós, desencarnados ou carnados, somos o poder e a força, o amor e o amar. Então, muitos preto velho, muitas outras entidades têm as suas vivências, têm as suas colocações. Entende? Só peço essa caridade a todos que me escutam. É mais uma entidade entre muitas que estão trazendo as suas vivências, um olhar, seus pontos de vista, mas baseado nas suas vivências. Sim, sim. Velho também trabalha, isso eu posso dividir, com Exu de vários graus filosóficos atuantes. Nossa. O que é Exu graus filosófico atuante? Entende? Eu trabalho Exu, que se chalar Exu, ele não, nem te dá atenção. Agora, chamar de guardião, ele olha. Oh. Eu trabalho com Exu, que ele anda a cavalo, se chama de, que é outro já aí. E eu trabalho com Exu, que já estão trabalhando até em outras esferas e vem para cá de vez em quando. Nossa. Então, todos eles te respeitam. Que não tem respeito é os médios aqui. É verdade. Então, se eu começar a falar o que o filho me perdeu, já vou lhe dizer. Velho, não tem para apanhar a língua. Também não quer dizer que os filhos vão acreditar. Mas, como a verdade está dentro de cada um, se doer é a verdade querendo sair para fora. É. Querendo tornar você autêntico. Mas, então vamos combinar, certo? Senhor... Tá combinado, tá meu. Pra gente pegar fogo nessa coisa. Vamos, então. É assim que vocês fazem? Vamos, vamos sim. A hora, outra vez que o senhor vier, a gente fala de uma interação que o senhor teve, ou até as duas, com cada entidade da Umbanda, o Erê, o Caboclo. Cada entidade da Umbanda é um pouco pretensioso, vai falar não, cada entidade, mas das algumas já é interessante explicar o trabalho das entidades sem essa mística toda, sem esse sofismo todo, que é bom. Que é necessário, velho, já disse isso na primeira, assim, do áudio. É bom, velho, não tem nada a conta, mas eles são muito mais do que tudo isso. Eles são como vocês, por igual. Amor puro, luz. Só que eles se percebem, vocês ainda não, assim. Nossa. Ah, já, fai. Fala, já, fai, que agora o nego tá em que... Deixa aí, só. Posso falar suas palavras, nós estamos invertendo os papéis. É, que isso. Palavra final. Olha, eu vou... Eu vou pedir ao senhor, então, primeiro agradecer em nome de todos que estão ouvindo, que gostam muito desses aprendizados que o senhor nos traz. O senhor pode dar uma palavra final para a pessoa que está ouvindo, que gosta dos ensinamentos e às vezes quer colocar na vida, mas não consegue, e dar uma motivação, uma palavra do senhor, uma palavra final. Todo aquele que critica e se diz sábio na inteligência, se encrasurou pelo seu próprio ego. Nossa. Viu, meu jefe? Esse é um recado que o nego dá para esses filhos que estão ouvindo. E, para encerrar assim, o vai deixar esse outro recadinho que a mensagem é final, pô, jefe. Vai lá. Pensem nessa palavra que o filho vai deixar essas frases. Eu estou aqui e agora. Isso serve para todos vocês. E eterno. Por isto, aonde eu estiver, eu animo tudo com vida. Isto é Deus para preto velho Benedito de Aruanda. Pensem nisso. E se eu estou aqui agora, eterno, não quer dizer que eu estou eternamente assim. Mas se eu estou aqui agora eterno, eu vou viver com todas as expressões que a vida pode me dar dentro do meu melhor a mim e ao próximo, sem deixar de ser a mim mesmo e sem valorizar a mim no que eu vejo nos outros também. Que Deus nosso Senhor abençoe os filhos e eu já me sinto abençoado por Deus, que são todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Adorei as almas, almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Eram santas almas. cruzeiro.